E aí, Daniel? Depois dessa música aí, como é que tá hoje, tio? E aí, mano? Essa é a verdade do bagulho. E hoje virou isso daqui, ó. Do modo mais simples escrevo essa aqui. Falar da história triste, torcer pra ser feliz. Ó, pra cê ver o antes e o depois. O play da minha vida, janeiro de 82. Um dos filhos da nordestina que o pai vazou. Que a rua ensinou e os becos foi professor. Pelo amor, quanta dor, meu senhor. Pra ser homem, diz pra mim que nasce já sabe o que é dar sangue. Super-homem, um cara montado em Hollywood, Noel. Fiel o filho que tem, o pai no clube. O resgate do sonho, o pedido socorro. Por essa mesmo que eu escrevo de novo. Relembrando a infância, os contos que dá medo. Menos que os caras de boina 38 e veraneio. Quanto tempo que passou, faz tempo. Mó cara, o filme da mente. Sem cineasta, comum as mobilete, as calói, os robô. Quem não tem, tem garrafa, troca na maçã do amor. Até ia pra escola, só pelo intervalo, pelo caderno doado. E porque o muro era baixo, né? Pobreza ou riqueza que define caráter. No reflexo da dor, vários de passagem. Quantos pai por aí, ninguém me chama de filho. Tem que ir embora sozinho, que a mãe tropa pros rico. Doméstica, sofredora, batalhadora. Defendia como leoa, protegia até a sombra. Mistura amor, respeito e os cuidados. Será sua dúvida por ter suportado. Tá decidido, vou sofrer. Tá escrito no livro. A doença ganhou lá em 95. Eterna tatuagem, não tinha maldade. Só pelo amor da mãe eu cego ver as miragens. Frágil pro mundo e quem se revela. Não temas a guerra porque a vida é matéria. As dores escritas foram de ocorridas. Felicidade se pratica, não se cogita. Veja, ninguém é Superman. Somos homens mortais. Por mim só Deus é quem faz. Levanta, estende a mão. Revólver, facas, lanças não me atingirão. Porque eu creio. A pior das dores é a dor da fome. O pouco e o tudo, até a noite de ontem. Por longe, por telefone, tenho família. Pra falar que é da crise, a marmita em cima da pia. Eu me defendia, andava só. A crise depende, Amanda mora com a avó. Desarmado sozinho, quem não tem não serve. Se não fosse os testes, não fazia os rap. Entre o pior, o melhor, quem é que me entende? Infelizmente, menor, ser adulto aos 13. Será que amanhã, talvez eu não choro. Eu não quis conhecer enterro e velório. Eu vou torcer que tenha sobrado. Quantos pedaços que eu posso pôr no meu prato? Prestes a cometer o crime em casa, roubar parte da comida enquanto ninguém olhava. De casa em casa, esperando a chance. Se alguém for jantar, de repente me chame. Dia das mães, do pai, Natal, ano novo. A sexta-feira, 13 do meu próprio sonho. Uma pra quem nem eu, compartilha da sina. A gente gela em data comemorativa, sem clima. Sem vida, esperando um sol. Falecidos de pé na base do formol. Lembrei da vergonha que sempre eu passava. Nós com a roupa dos boy que as patroas doava. Antes do prazo esqueci o brinquedo doado. Cê reclama do prato, é que não caçou que nem rato. Desenha deficiência tipo experimento. É fácil escrever, imaginar sofrimento. Inspirado nos ódio, previsto da vida. Pra sorrir no inferno e não chorar na partida. Cansei das faixas com aquilo escrito. Saudades da família e também dos amigos. Sou alvo dos bicos, dos porba, dos porco. Qual o motivo? Tá foda, tô morto. Veja, ninguém é Superman. Somos homens mortais. Por mim só Deus é quem faz. Levanta, estende a mão. Revolta. facas, lanças não me atingirão, porque eu creio. Paguei pra tá na guerra, sem papel de boneca, um componente da esfera, nos pesos da terra. Tem data pra acabar, desejo de favelado. Adio o sonho do gol, num estádio lotado. Cercado por muitos, vira e mexe sozinho. Várias flores mortas no vagão do meu trilho. Filhos, por amor, mãe, só negócio. Achava que era pai, tava entrando de sócio. Minha mãe morreu, cê lembra da letra. Descobrindo os ganso, reconheço firmeza. Quem comemora ser pobre aceita o destino. Esquece o nobre, desconhece o que é Cristo. Alívio, eu quis, eu preciso sorrir. O poema que eu fiz, tentei ser feliz. Condenado e protegido mais que uma vez. Na lembrança de alguém, eu canto por vocês. Não é lembrado quem ocupa um barraco ou vira soldado ou morre coitado. Vou caminhar nas veredas da justiça, no semblante forte que a história tá viva. Eu sou munição pra não brecar coração. É Deus na missão, cabulosa sensação. A falta do sorriso, e quem é que fala? Sou do leão de Judá, só Deus é que para. Autodefesa pra conter os problemas. Puta que treta, foi entrar na cadeia. Sem flor no caminho, eu encontro as pedras. Sozinho, um nada, no mundo e já era. Eu quero parte da paz, se a fita perdida. Condenado aqui, julgado lá em cima. Meu filho que fragou, que o PM algemou. Tá grandão, eu continuo com o mesmo amor. Parceira, amiga, colega, na vida. No braço direito, tatuado Priscila. Quero coroas e flores, plantadas nos campos. Cortar pelo menos ainda 50 bolo. Veja, ninguém é Superman. Somos homens mortais. Por mim só Deus é quem faz. Levanta, estende a mão. Revolve, facas, lanças não me atingirão, porque eu creio, creio, creio, creio, creio.